do grito forte dos palmares, que correu terras, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi valeu, hoje a vila é que zomba, é batuque, canta e dança, jongo e maracatu. Vem menininha pra dançar o caxambu. Vem menininha pra dançar o caxambu. Oh, oh, oh, oh, oh, nega mina, a Anastácia não se deixou escravizar. Oh, oh. Sacerdote, o sacerdote ergue a taça, convocando toda a massa, neste evento que com graça, gente de todas as raças, numa mesma emoção, esta que zomba é nossa constituição, esta que zomba é nossa constituição. Que magia, que magia. Reza Geu e orixás, tem a força da cultura, tem a arte e a bravura, e o bom jogo de cintura faz valer seus ideais e a beleza pura do ser igual. Tem a lua de Luanda para iluminar a rua, nossa sede é nossa sede, de que o apartheid se destrua. Vem a lua de Luanda para iluminar a rua, nossa sede é nossa sede, de que o apartheid se destrua. Valeu, zumbi, valeu, zumbi. O grito forte dos palmares, correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Canta comigo, gente, vambora, vambora. Zumbi valeu, hoje a vila, hoje a vila é que soma, é batuque e canta, jogo e maracatu. Vem menininha, vem menininha pra dançar. Uma mesma emoção.